Ouvimos o concerto número 2 em Fá maior de Johann Sebastian Bach. Movimento: Allegro, Andante e Allegro Assai, com a New London Concert, sob a direção de Philip Baker. Nós somos a Evangelizar FM. Conteúdo exclusivo para a internet. Estamos ao vivo em youtube.com/radioevangelizar. Já responde para a gente também, tanto no YouTube. Nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, a toda hora. Evangelizar FM. A rádio do seu dia a dia. Com tudo que você precisa para ficar com a gente o dia todo. Fale com o coração. Evangelizar FM. Sinal de Deus em todo lugar. Uma conexão com as histórias das grandes orquestras. As Obras, um programa educativo para você refletir nas primeiras horas do seu dia. Apresentamos a seguir um quinteto, composição de Oswaldo Lacerda, em quatro movimentos. Moderadamente movido, animado, quase recitativo, um pouco à vontade e vivo. Execução do quinteto de sopro de Curitiba. Thank you. Thank you.

momentos difíceis da vida, a palavra de Deus precisa ser alcançada. Mas como? Eu conheci Jesus nas Santas Chagas, padre, quando perdi meu pai. Pelo rádio, pela TV, internet, ficamos cada vez mais perto de você. Eu resolvi ligar a televisão. Na madrugada. Isso, padre, era 2 horas da madrugada. Todas as horas, todos os momentos. Juntos levamos a devoção de Jesus das Santas Chagas. Quando eu ligo, eu vou ficar com o bênção das Santas Chagas. Quando você sentir a necessidade, ficaremos juntos. Sabendo, gente, que nós não ligamos a televisão, mas a nossa programação seria chocada por vezes da madrugada. Não sei, era a hora que mais se contava. Por Jesus das Santas Chagas. Nesse momento, o Senhor me divide toda a parte na minha vida. Na vida da minha família. A alegria vem pela manhã. Sabe, depois daí eu comecei a apresentar ainda até a minha família. A mãe da família. Amém! São Sebastião. São Sebastião protetor da humanidade contra a fome, a peste, desprezo das pessoas feridas e com doenças contagiosas. São Sebastião chegou a ser um dos reais predileto do Santuário Imperador de Cristiano. Teve sua contribuição e morte decretada por recusar abandonar a sua fé. As ilícitas de São Sebastião foram transportadas para a magia de São Paulo para os muros em 780 de Roma, a peste vitimava muita gente. No entanto, a epidemia desapareceu na hora da catalisação. Em outras ocasiões, foi constatado o mesmo fato. Em 1575, visão, e em 1599, em Lisboa, eram livres da peste pela intercessão do glorioso Márcio. São Sebastião, esse ponto de autoridade, rogai por nós. De Deus em todo lugar. E aí, tá tudo bem com você? Sintonizado aqui em 99.5 FM Grande Curitiba, cidade sede, obra evangelizar para você que tá pela 90.9. Alô, Planalto Norte Catarinense. Ótimo final de semana para você. Sabadão para você que tá aqui na maior e melhor rede de rádio histórica de todo o Brasil. Sou eu, sou Felipe, faço companhia para você. Tá bom? Nas próximas horas aí, a gente vai com um conteúdo exclusivo que com muito amor e carinho para você. Está pensando nas Nazireu. Que é o mundão. Quando estava entendendo, minha vida era remota, um vazio no coração, batendo na minha porta, chorava, sofria sempre, todo dia, era aquela agonia. Passava, mas não conseguia, apenas viver sozinha. Mas Jesus mudou o meu viver, e do mundo eu não quero mais saber. Eu sou Jesus adorando, tchau mundão, tchau mundão. Na minha porta, chorava, sofria, sentia, sofria. Era aquela agonia. A febre passava, mas não morria. Apenas se resistia. Mas Jesus mudou o meu viver. E do mundo não quero mais saber. Todo Jesus Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmundo, não quero você. Calmund Gordon Gegner? É. O Gordon Gegner é o quê? Legenda? Bom dia. Bom dia, tá vindo lá. O que vai fazer? Bom dia. Bom dia também para os nossos amigos do madrugado, de da casa. Bom dia também para os nossos amigos do geral. Quem que vai ser o quadro, nosso patrão, o pai que está atrasado? Bom dia, pai. Bom dia, pai. Deus, tudo aquilo que ele fez em você, com toda a carga de amor e de entusiasmo que ele colocou no seu coração e que estamos experimentando dentro de você. Thank you.